outra vez estou sozinha. A noite vem e eu não durmo. Parece até que é mentira, você distante do meu mundo. É tanto amor que a tua sombra eu vejo no espaço triste desse quarto frio. Eu fico apenas no desejo tão vazio. Ainda, ainda, ainda perco. Estar sempre a seu lado. Você tem os seus problemas. É um homem ocupado. E sendo assim, vamos vivendo longe, na esperança de vivermos juntos. Nosso consolo é que o amor ainda existe.